A Polícia Federal divulgou na tarde de quinta-feira a apreensão de uma embarcação com aproximadamente 110 caixas de cigarros oriundos do Paraguai. Os federais realizavam patrulhamento embarcado no Lago de Itaipu, próximo à Vila Bananal, por volta de 22 horas da noite anterior, quando localizaram um barco atravessando o lago e atracando em margem brasileira. Os policiais perceberam que algumas pessoas começaram a descarregar as caixas de cigarro da embarcação e se aproximaram para realizar a abordagem. Nesse momento, os indivíduos fugiram para o meio de um mato que tem nas proximidades e desaparecendo. A polícia fez buscas, mas não conseguiu localizar ninguém. O barco e os cigarros apreendidos foram encaminhados inicialmente para a Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos e em seguida para a Receita Federal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.